Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, avisar que nós temos aqui um aviso de tempestade nas próximas horas, de modo que pode haver interrupções ou até um corte da transmissão. Se isso acontecer, é por causa disso. Aqui a instalação elétrica aqui dessa região é muito precária, por ser um sistema de cooperativa que foi inventado pela União Soviética nos anos 40. E está aí até hoje e não funciona. Não funciona lá, também não funciona aqui. Então, como tema da aula de hoje, eu escolhi um assunto que eu mal comecei a pesquisar, que eu apenas arranhei, mas que, como durante a semana houve vários acontecimentos infelizes, com motivos imensos de tristeza que me vieram, inclusive desde os pontos mais inesperados que me mantiveram ocupado durante toda a semana, eu não tive tempo de preparar um outro assunto, então eu vou abordar esse aqui mesmo, ainda que esteja em estado imaturo ou cru, sem prejuízo de que eu possa voltar ao assunto e apresentar versões mais elaboradas mais tarde. E o tema é o seguinte. Por vários meios, eu tomei conhecimento, umas semanas atrás, da epidemia de ataques de animais ferozes a seres humanos. Começou, lendo na revista American Hunter, uma estatística que mostrava um número crescente de ataques de ursos a pessoas nos parques florestais aqui. Existem uma infinidade de parques e alguns deles têm ursos à solta, que as pessoas podem então alimentar, jogar pipoca para os ursos, né? E convive com os ursos numa base diária. E até uma certa data, simplesmente não havia, digamos, até 20 anos atrás, não havia nenhum caso de ataque de urso. De repente, esses ataques começaram a acontecer e em número crescente, tá certo? E, evidentemente, cada um dos casos é estudado para descobrir se há alguma causa na mudança de comportamento do animal, né? E são chamados, então, zoólogos, etólogos, psicólogos animais, etc., etc., para desvendar o problema. Sempre aparece alguma explicação muito, muito engenhosa, né? De que ou o urso recebeu um sinal errado, ou ele estava com fome, alguma coisa assim. Em nenhum caso eu vi uma tentativa de analisar a coisa sociologicamente, ou seja, de ver se houve alguma mudança na conduta dos seres humanos que provocou isso. Depois, eu comecei a comprar uns vídeos que davam conta de fenômenos similares acontecidos em vários lugares do mundo, na Europa, na África, tá certo? Inclusive se via que até em regiões onde esses ataques costumavam acontecer, eles começaram a acontecer em maior número, tá certo? Então, não é nada absurdo falar de uma epidemia ou de um problema crescente, pelo menos, tá certo? E, sobretudo, existe dentro desse fenômeno um setor muito especial, que é o de pessoas atacadas por animais que elas mesmas criam. A gente cria um tigre em casa, cria um leão, cria um rinoceronte, um búfalo, tá certo? E também começaram a acontecer ataques a essas pessoas, vamos dizer, em quantidades alarmantes, tá certo? Então, eu comecei em primeiro lugar para ver se havia alguma constante na conduta, não dos animais, porque a simples ideia de cada um desses casos, você investigar o que houve com o animal, quer dizer, por que um animal que antes não atacava passou a atacar, ela me parece um pouco unilateral, porque afinal de contas, se há um ataque, você tem um atacante e uma vítima, então algo pode ter acontecido pelos dois lados, tá certo? E as pessoas que estudam isso, elas acabavam vendo assim, miúdas diferenças entre cada caso. Tá certo? Por exemplo, o fato de que a vítima invadiu o território do animal sem saber, por exemplo, entrou numa área que pertencia a um urso ou um leão e aí foi atacado, e coisa desse tipo. Mas não vi, em parte alguma, uma investigação do seguinte teor: houve alguma mudança de conduta dos seres humanos em massa, uma mudança geral na conduta dos seres humanos para com os animais, que pudesse então explicar essa mudança de atitude dos animais? Isso não foi realmente não foi estudado. Só o que foi estudado, vamos dizer, foram atitudes pessoais, individuais das vítimas, tá certo? Com os erros que cometeram, por exemplo, um sujeito que criou um depósito de lixo perto da casa e o pessoal da aldeia começou a jogar lixo ali, então atraiu uma multidão de lobos e os lobos então começaram a atacar pessoas, tá certo? Ou uma senhora que, contrariando a lei, alimentava ursos no seu quintal, quer dizer, os ursos apareciam ali, primeiro apareceu um, ela deu lá uma salsicha para o urso, no dia seguinte apareceram dois ursos, e três ursos, e quatro ursos, e no fim do tempo a senhora foi, no dia que houve escassez de salsichas, a própria senhora foi comida pelos ursos. Então, existem, é claro, erros individuais. Em todos os casos existem erros individuais. Mas pergunto eu, por trás desses erros individuais, tá certo? Ou até por trás de acidentes ocorridos sem culpa da vítima, não existe alguma constante? Então, eu procurei, né, ver um certo número de casos, tomei lá uma amostragem, vamos dizer, uns 100 casos, e reparei que havia de fato algumas constantes. Primeiro, as vítimas todas estavam desarmadas, tá certo? Ou, se tinham armas, hesitaram em usá-las. Ou seja, havia até um caso em que um guia turístico armado, conduzindo um grupo de turistas europeus na África, numa região repleta de rinocerontes, na hora que o rinoceronte investe contra o grupo, o guarda atira para o ar, na vã esperança de assustar o rinoceronte, o qual nem liga para isso e continua avançando e acaba matando o próprio guarda, entre outras pessoas. Não é certo? E, em segundo lugar, todas as vítimas que sobreviveram, assim, invariavelmente, tá certo? Nenhuma lançava a culpa no animal, todas tratavam de explicar e se referiam aos animais em termos afetuosos. Terceiro item, todos estavam convencidos de que os animais em si não são perigosos, não oferecem perigo para a espécie humana, a não ser que o ser humano lhes dê algum motivo para atacar. Então, vamos dizer, a racionalidade dos ataques animais era um pressuposto, tá certo? No fundo de todos esses argumentos. Então eu me perguntei, de onde vêm essas crenças, que elas são tão uniformes, né? E tão aparentemente arraigadas no coração das pessoas. Note que enquanto eu estou falando isso, neste mesmo momento, existem expedições, safaris, etc., observando animais, não para caçá-los, mas para fotografá-los, tá certo? Ou só para observá-los a curta distância, composta de gente totalmente desarmada. Nesse mesmo momento estão acontecendo milhares no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que criam animais ferozes em casa está aumentando muito. Só em matéria de tigres, eu não tenho estatística sobre outros animais, mas existem no presente momento pelo menos 5 mil tigres domésticos nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, sem contar outros países. Evidentemente, existe aí um fator econômico, né? A ascensão social, onde de classes antes menos favorecidas, explica que hoje uma pessoa de classe média possa comprar um tigre, vai pagar aí, sei lá, uns 10 mil dólares, tá certo? Economiza um dinheiro, compra um tigre, cria o tigre em casa. Então, em geral, essa era uma outra constante. Em geral, as vítimas não eram pessoas monumentalmente ricas, que tinham palácios e um monte de guardas e treinadores para cuidar dos animais. Não, eram pessoas que criavam esses animais pessoalmente, no quintal, por assim dizer. Claro, havia dois ou três ricos ali no meio também. Assim como também havia casos de pessoas bem sucedidas na área, pessoas para as quais nunca aconteceu nada. É evidente que sempre existe. Mas, então, essa ascensão social permite que um luxo que outrora, né, era de príncipes e duques e reis pudesse ser cultivado por imensas faixas da classe média. Tá certo? Então, a simples expansão quantitativa já sugere a suspeita de que as pessoas não tinham o preparo adequado para se meter nesse tipo de coisa. Porém, esse aspecto socioeconômico, ele certamente existe e ele pesa muito entre os fatores que produzem isso, mas tem um fator ideológico-cultural, que é a disseminação, vamos dizer, da ética ecológica a partir dos anos 60. Vocês que não existiam no tempo em que eclodiu o movimento da nova era no mundo, vocês não podem imaginar, talvez, o impacto que essas ideias tiveram para as pessoas que estavam alcançando a maioridade nos anos 60 e 70, onde a mentalidade dessa geração foi inteiramente formada por esses novos princípios éticos, encobrindo, vamos dizer, outros princípios milenares que tinham vigorado na civilização desde o início do cristianismo. Princípios, então, que essa geração já nem conhecia mais. Havia até, vamos dizer, uma mescla de ética ecológica e cristianismo, na qual a primeira se expressava nos termos da segunda. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, em que as palavras de São Francisco de Assis, que se referia aos animais como seus irmãos, eram amplamente usadas nesse contexto, tá certo? Supondo-se, então, que São Francisco de Assis fosse um homem de classe média que estava criando tigres em casa, ou coisa assim. Quer dizer, não havia nenhum esforço sério de compreender exatamente o que São Francisco de Assis estava querendo dizer, mas tomava-se aquilo num sentido literal. Para, vamos dizer, como resumir da maneira mais simples essa tremenda mudança de mentalidade que ainda tem, vamos dizer, uma importância e tem um efeito na mente das gerações subsequentes até hoje? Eu diria o seguinte, que a ideia do homem como topo e senhor da natureza, tal como foi estabelecido no Gênesis, foi trocado pela ideia de uma convivência democrática com os animais. Tá certo? Ou seja, o ser humano não deve desfrutar de nenhum privilégio sobre os animais. Eles não lhe pertencem, eles não estão à sua disposição. Eles são criaturas que têm sua vontade própria. E na época ainda não se falava de direitos animais, mas aos poucos a ideia que estava embutida foi sendo, por assim dizer, extraída de dentro daquela síntese confusa e se expressando formalmente com a doutrina dos direitos dos animais. Essa doutrina, ela é amplamente aceita. Mesmo pessoas que não a aceitam formalmente compartilham alguma coisa dela, né? Então, a ideia, por exemplo, de que todas as civilizações anteriores foram cruéis para os animais e de que nós, pela primeira vez, né, somos tocados pelos sofrimentos, né, de um cachorro, de um leão ferido, etc., etc., essa ideia ainda é muito comum hoje em dia. Mas, se, vamos dizer, a ética ecológica que nos chegava nas décadas de 60 e 70 era uma síntese confusa, a própria ideia de ética dos animais, tal como hoje, e direitos dos animais, tal como hoje aparece, por exemplo, na obra do Peter Singer, ela é um bicho de sete cabeças, é uma coisa assim que quando você analisa, você vê que tem coisas ali incompreensíveis. Então, em parte, esta ética se inspira em motivos budistas, quer dizer, a simpatia, a compaixão, não só pelos seres humanos, mas por todos os seres vivos. Porém, nós vemos que essa compaixão, essa simpatia não são igualmente distribuídas. Por exemplo, pessoas que são contra, né, caçar, digamos, ou raposas, ou leopardos, usando cachorros, não são contra caçar ratos usando gatos. Né? Do mesmo modo, a simpatia tem os seus limites. Tá certo? Ninguém simpatiza, vamos dizer, com uma aranha, tá certo? Ou mesmo uma cobra, na mesma medida em que simpatiza com um cachorro ou até com um leão. Se nós descermos um pouco mais na escala, nós veremos que você ter, se você deve ter sentimentos até para com insetos, você deveria ter também com bactérias e vírus, tá certo? Que, no entanto, né, os nossos antibióticos liquidam assim em escala de macrogenocídio. Isso, para você curar uma simples gripe, você faz uma devastação nessas criaturas de Deus. Se todos são, a expressão criaturas de Deus aparece com uma frequência extraordinária. Tá certo? Então, por que não deveríamos ter piedade também, né, das bactérias, que em geral não nos fazem mal, elas só nos fazem em certas circunstâncias. Tá certo? Então, podemos também puxar daí um raciocínio inculpatório que diz: bom, as bactérias em si não nos fazem mal, só nos fazem quando nós cometemos algum erro, alguma imprudência, ou seja, nós violamos o equilíbrio da natureza e, portanto, nos tornamos doentes. Na década de 60 e 70, também se espalhou nesse sentido um novo tipo de ética médica, em que a doença era definida como um desequilíbrio, uma desarmonia com as leis da natureza, tá certo? E, portanto, se você ficava doente é porque havia algo de errado em você, tá certo? Então, ficar doente era o sinal de algum delito, algum pecado mal confessado. Isso se disseminou de uma maneira extraordinária. É difícil arrumar documentação disso. Ela existe, mas justamente ela é tão vasta que é difícil você juntar. Mas a ideia de que o ser humano era apenas um animal entre outros, que deveria conviver democraticamente com eles, essa ideia aos poucos foi se transformando na ideia de que o homem está abaixo dos animais, porque eles vivem na harmonia da natureza, eles conservam o equilíbrio ecológico que nós rompemos. Tá certo? Então, todas as doenças, em última análise, seriam atribuíveis, tá certo, ao desequilíbrio ecológico criado pelo homem. Nesse sentido, né, houve uma infinidade de autores que viam, quer dizer, a presença do ser humano na Terra como se fosse uma espécie de câncer ou vírus. Tá certo? Nós estávamos contra a natureza, nós éramos os inimigos da harmonia cósmica e, portanto, havia algo de intrinsecamente errado na condição humana. Então, quer dizer que de rei da criação, o homem se transformou no bandido da história. Tá certo? Então, todas essas ideias elas vieram juntas e formando, vamos dizer, um amálgama que, parênteses, não foi espontâneo de maneira alguma. Vocês não podem esquecer que toda esta ideologia ecológica, ideologia do equilíbrio da natureza, etc., etc., tudo isto veio de entidades internacionais muitíssimo poderosas, como o Clube de Roma, a ONU, etc., etc., havendo, portanto, então, campanhas com financiamento bilionário para que essas ideias se espalhassem pelo mundo. Não sendo de espantar que a população inerme as receba como se fosse palavra de evangelho. Primeiro, por não ter condição, o cidadão comum não tem condição, vamos dizer, de abarcar a transformação ideológica de escala mundial e entender o que está acontecendo, então não podendo se orientar no meio, ele simplesmente segue o que lhe parece ser a opinião da maioria, embora muitas vezes não seja. Então, já dizia Aristóteles que a diferença entre a retórica e a erística consiste em que a retórica raciocina a partir de premissas que são comumente admitidas, premissas que são de domínio público ou crença geral. E que a heurística consiste em raciocinar a partir de premissas que só parecem ser de crença geral ou domínio público, quando na verdade não o são. Então você vê que isso aí é uma coisa, vamos dizer, característica de todo esse tipo de argumentação. Sempre se toma como se fosse de aceitação geral aquilo que se pretende tornar de aceitação geral. Tá certo? Então, é uma espécie de blefe. E o blefe, em geral, funciona. Então, nós não podemos nos esquecer que a origem de tudo isso foi um negócio chamado Iron Mountain Report, quando, por iniciativa dos Rockefellers, se reuniu um grupo de uns 200 estudiosos, economistas, sociólogos, cientistas políticos, psicólogos, etc., etc., para discutir a seguinte questão. Qual poderia ser um substitutivo ideal para a guerra? A guerra no sentido, vamos dizer, de força unificadora de uma população. Quando uma nação é atacada, evidentemente, os vários setores políticos e ideológicos que a compõem se unificam, pelo menos durante algum tempo, para responder ao desafio, como aconteceu aqui nos Estados Unidos no 11 de setembro, né, em que demonstrações públicas de unidade nacional, né, todos se dando as mãos, né, isso, aparecendo nos palanques, né, de repente viraram todos irmãozinhos contra o inimigo comum. Isso aí é uma constante na história. Mas, supondo-se uma situação mundial onde não existisse mais a possibilidade de guerra, ou seja, uma situação onde já temos um governo mundial, então não há mais guerra, no máximo haveria operações policiais, operações punitivas para domar rebeldes aqui e ali. Mais ou menos como o Império Mongol, que considerava que o mundo se dividia em duas partes, o Império Mongol e as regiões rebeladas. Então não reconhecia a existência de outros poderes soberanos que pudessem entrar em guerra com ele. De todo outro modo, o Império Mongol não fazia guerras, fazia operações policiais para reprimir os rebeldes. Então, raciocinando dentro de um esquema desse tipo, se estivesse já implantado um governo mundial, o que nós poderíamos usar como símbolo unificador para as massas, no caso de precisarmos do apoio das massas para isso ou para aquilo? Então, várias hipóteses foram consideradas, inclusive até mesmo a de invasão de extraterrestres, tá certo? E, no fim, fechou-se o negócio em torno de um negócio chamado ecologia. Então, isso é, a ameaça global ao planeta é um símbolo capaz de despertar um desejo de união e de ação organizada em todas as sociedades para defender o planeta da sua extinção. Então, o único depoimento que existe a respeito desse Iron Mountain Report é do economista John Kenneth Galbraith, que ele confessou que ele fez parte desta comissão. Os outros autores do Iron Mountain Report permanecem anônimos, mas eu não vejo porque Galbraith iria mentir a respeito. Ele disse que eu fui um dos signatários, eu estava lá, acompanhei, e a coisa foi exatamente esta. Então, isto foi nos anos 50. A partir da década seguinte, a difusão, vamos dizer, da mentalidade ecológica, da ética ecológica, já se observa em todos os países do mundo, numa escala maciça, penetrando, vamos dizer, todos os setores da sociedade e vindo por essa estratégia multilateral, onde o mesmo discurso aparece vindo de fontes completamente diversas e sob pretextos os mais variados, então dando a impressão de uma convergência espontânea, de um consenso natural entre os seres humanos. Então, mas é só você rastrear a origem dessas campanhas, que não se apresentam ostensivamente como campanhas. Não, é o contrário. É uma tese universitária, é um livro, é um documentário, um filme, sobretudo filmes, tá certo? São novelas de televisão, são notícias que são espalhadas. Então, é uma campanha que não aparece como campanha, aparece como se fosse uma transformação espontânea da consciência pública. Operações desse tipo são facílimas de montar se você tiver dinheiro para isso. Então, por exemplo, se você acompanhar as mudanças que ocorreram no cinema, sobretudo em Hollywood, a partir dos anos 60, você observará que a ideia da harmonia, da mágica harmonia da natureza, tá certo? Violada por um homem, ou dois homens, ou um grupo de homens, é uma constante nesses filmes, tá certo? Então, né, é a história do capitalista malvado que quer derrubar uma floresta e que enfrenta a oposição de um heróico menino ajudado por um tigre, por um lobo, por um urso e, invariavelmente, por um índio. A partir desta época, os índios começaram a aparecer no cinema sistematicamente como portadores de uma sabedoria milenar infinitamente superior à compreensão que os ocidentais invasores pudessem ter a respeito. Tá certo? Então, vamos dizer, esta mistificação da sabedoria indígena se tornou, vamos dizer, uma constante, com presença avassaladora nos filmes. Às vezes, não era necessariamente um índio americano. Quer dizer, populações de culturas menores localizadas na Ásia ou na África também eram apresentadas sempre como detentores dessa sabedoria milenar. E isso acontecia desde filmes vulgares feitos pela televisão até filmes de, vamos dizer, altíssimamente elaborados, como Dersu Uzalá, do Akira Kurosawa, tá certo? Onde aquele caçador, né, ele aparece como se ele fosse um novo Ramana Maharshi, ou São Francisco de Assis, um homem que, né, dialoga com as plantas, conversa com as minhocas e recebe ali mensagens divinas que o pobre capitão russo não entende absolutamente, né? Então, note bem, isto que eu estou descrevendo, isto é a cultura atual, na sua quase totalidade. Tá certo? Então, vocês imaginem que para fazer isso é preciso realmente muito dinheiro. Tá certo? E até hoje, ninguém parou para observar quais seriam as consequências de longo prazo disso. Quando você faz um plano, tá certo? Você lembra a advertência de George Jelinek, né? Para entender os processos históricos, você tem que começar por distinguir quais são os processos que atendem a um plano, a uma premeditação, e quais aqueles que resultam, quer dizer, da confluência impremeditada de fatores diferentes. Essas duas coisas são, quer dizer, há uma diferença brutal entre esses dois processos. Porém, evidentemente, o plano, quando ele é, vamos dizer, de abrangência enorme, como é este caso, ele tem esta peculiaridade de se apresentar como se ele fosse uma confluência espontânea de fatores. Justamente porque o plano é muito grande, então é difícil você traçar, quer dizer, o perfil dele, a coerência do plano inteiro, tá certo? E mais ainda, é difícil você rastrear as suas origens. Você acha que o cidadão comum tem a condição de investigar as coisas, mas de jeito nenhum, tá certo? Então, é só quando a coisa chama a atenção de dois ou três estudiosos que eles começam a, então, rastrear, e daí, quer dizer, a figura do plano começa a aparecer por trás da aparente confluência espontânea de fatores. E neste momento é muito fácil, tá certo, aos defensores do plano alegar: isso é uma teoria da conspiração. Você está pretendendo que processos históricos de enorme abrangência foram planejados num escritório, tá certo? Então você é evidentemente um teórico da conspiração. Então isso quer dizer que o próprio tamanho do plano, tá certo, é uma camuflagem. Ele não precisa realmente se camuflar, porque o perfil da unidade da ação, tá certo, por trás das suas diferentes manifestações, vamos dizer, é difícil de você apreender, tá certo? Não é impossível, e hoje nós temos, por exemplo, aquele site do David Horowitz, Discover the Networks, né? onde você vai vendo que entidades recebem dinheiro de quais, quais são orientadas por quais. Então você reconstitui, né, a coisa inteira, desde a sua aparência pública mais popular até o centro de comando de onde apareceu a coisa. Sem contar o seguinte fator: como, já na década de 30, né, Stalin e Antonio Gramsci, separados um do outro por uma distância enorme, perceberam ao mesmo tempo que esses processos só têm necessidade de ser dirigidos até um certo ponto, porque depois entram as famosas leis da imitação, descritas pelo sociólogo francês Gabriel Tarde, né, que são, evidentemente, um mecanismo social usual. Quer dizer que fazer como os outros é um mecanismo realmente espontâneo de adequação social. De quanto, é o caso de você perguntar quantas pessoas resistem assim, criar suas próprias ideias, desde seus próprios estudos e considerações, tá certo? Resistindo contra a opinião dos seus pares. As pessoas são raras, evidentemente. Então, a partir de um certo momento, se começa, desencadeia aquele movimento e o financia, o alimenta com doses maciças de dinheiro durante um certo tempo, né, tendo, vamos dizer, agentes profissionais pagos, tá certo? Porém, em volta desses agentes profissionais pagos, se forma uma militância que, ao contrário, ela paga para que o movimento subsista, e em volta da militância se forma, vamos dizer, um círculo de aceitação passiva que chega até, vamos dizer, os confins do universo. Então, note bem que até em operações de menor escala, tá certo? Mais discretas, este princípio, vamos dizer, da propagação espontânea vigora, né? Eu, por exemplo, acabo de ler um livro escrito por um casal francês, Charles de Villemareste e sua esposa, sobre a penetração da KGB na Igreja Católica. Essa penetração começa desde a década de 30 em escala maciça. Então, nos arquivos de Moscou aparecem relatórios do seguinte teor, né? Olha, tivemos aqui um conclave, uma reunião de bispos, e o nosso agente, fulano de tal, um nome suposto, evidentemente, se pronunciou no seguinte teor, né? Fez um protesto contra os Estados Unidos, etc. Isso desde a década de 30. Tá certo? Então, isso quer dizer que a palavra da KGB começou a aparecer, vamos dizer, em reuniões de bispos, de cardeais e seminários, etc., desde a década de 30. Porém, por volta do Concílio Vaticano II, aparecem relatórios do seguinte teor: já não precisamos fazer mais nada. O processo está desencadeado e daqui por diante ele prossegue sozinho. Então, isso quer dizer, podemos alocar os nossos agentes para outras missões, porque esta aqui já está cumprida e a coisa já entrou, vamos dizer, no funcionamento, entrou no piloto automático, por assim dizer. Esses documentos apareceram realmente nos arquivos de Moscou e são reproduzidos nesse livro. O livro não está aqui no momento, mas mais tarde eu posso mostrar para vocês. Então, você rastrear a origem das crenças públicas, né, pode ser uma coisa enormemente trabalhosa, mas é a única maneira de você poder se posicionar racionalmente perante essas coisas. Ora, mas o posicionar-se racionalmente é precisamente o contrário do que o plano visa, porque se esse plano de ação ele tem por objetivo justamente simular, vamos dizer, um processo espontâneo de transformação sociocultural, tá certo? Então, a última coisa que ele deseja é que alguém se posicione perante ele racionalmente. Quer dizer, ele conta com a aceitação passiva, com a propagação de símbolos, de slogans, de lugares comuns, tá certo? Que se impregnam, então, no senso comum, com uma velocidade muito grande, dependendo da quantidade de dinheiro e do número de agentes, às vezes com uma velocidade muito grande. E quando nós vemos essas pessoas que foram atacadas e comidas pelos seus próprios animais domésticos, tá certo? Ou que foram percorrer ingenuamente regiões infestadas de animais ferozes, sem uma arma, sem um meio de defesa, tá certo? Nós vemos que essas pessoas são as vítimas últimas deste processo. Né? São pessoas que não têm a menor ideia de como isto começou e que acreditaram nessa nova visão, vamos dizer, da ética ecológica, com uma credulidade total, com uma ingenuidade profunda, e que devotaram a isso as suas vidas. Né? E as perderam, evidentemente. Então, nós podemos dizer que essas são, vamos dizer, são algumas das consequências letais deste processo de transformação sociocultural. É uma coisa realmente, é deprimente, é consternador você ver a ingenuidade com que as pessoas repetem estas coisas. Quer dizer que se o animal me atacou é porque eu fiz algo de errado. Não é isso? Então, por exemplo, invadir o território do animal. Essa noção de território, né, é uma das mais místicas que existem em circulação no mundo. Por exemplo, a ideia de que os viajantes europeus invadiram o território indígena. Ora, o que é o território indígena? Se você pegar só o caso dos Estados Unidos, aqui você tinha mais de 200 culturas indígenas separadas, em geral hostis umas às outras, disputando território e matando-se umas às outras, vamos dizer, como uma de suas ocupações principais. A qual delas pertencia o território? Você pode dizer que um grupo de sociedades em conflito umas com as outras é, no seu conjunto, dono do território em disputa, ou ao contrário, esse território, pelo simples fato de estar em disputa, não pertence juridicamente ou moralmente a ninguém? Não é isso? Em segundo lugar, como você pode assinalar a propriedade de um território se não havia meios de medi-lo? E se a simples preocupação de medi-lo era completamente alheia a estas culturas? Tá certo? Eu vejo, no caso do México, por exemplo, né, o pessoal fala dos aztecas. Bom, os aztecas foram os últimos de uma série de culturas que se interdevoraram durante milênios. Tá certo? Então era assim, aparecia uma tribo, ela ocupava um território, daí vinha outra tribo, matava todos de uma vez, ocupava o seu território. E assim por diante, nós podemos dizer, antes, a matança só terminou quando chegaram os espanhóis. Tá certo? Mas esta noção de que os europeus invadiram e tomaram o território indígena é uma coisa assim que está no senso comum como se fosse uma verdade óbvia. É isso. Ademais, se você considerar, vamos dizer, o número de índios que havia aqui e o tamanho do território, então, vamos dizer, o número de índios na América não era do tamanho da população de Portugal. Tá certo? Então, aqueles índios seriam os maiores latifundiários do planeta, quer dizer, 10 milhões de índios que possuem, vamos dizer, um continente inteiro, absolutamente sem limites, com o pequeno detalhe de que eles também estavam invadindo o território dos animais. Não é isso? Vamos dizer, hoje sabe-se mais ou menos qual é a área ocupada, vamos dizer, por um animal, digamos um lobo. O lobo pode caminhar, né, tanto por dia, tá certo? E ele tem uma zona de caça mais ou menos delimitada. É possível medir isso. Né? Mas em que sentido essa região pertence àquele lobo ou àquele leão? Né? Se nós podemos facilmente transportá-lo para um outro lugar onde ele tem até mais disponibilidade de caça, tá certo? Sem que eles sequer entendam o que aconteceu, quer dizer, a noção de propriedade territorial animal é uma das coisas mais confusas e místicas que existem, mas é aceita hoje em dia como se fosse expressão de uma realidade física. Né? Então, eu estou abordando isso por quê? Porque essas ideias, elas são a cultura contemporânea, elas constituem, vamos dizer, o arroz com feijão da nossa alimentação cultural diariamente, e está cada vez mais difícil sair de dentro de dentro disso. Por quê? Porque a mesma medida que essa mentalidade ela se impõe às populações, ela se consolida, vamos dizer, em novos critérios legais e, portanto, policiais. Quer dizer, você cria novas modalidades de crimes, tá certo? Que expelem da sociedade decente uma multidão de pessoas que simplesmente não estão muito bem adaptadas a isto. Não é isso? Então, um desses exemplos é a famosa teoria do fumo passivo. E se tem um sujeito fumando aqui, 200 pessoas em volta estão sob o risco, né, de, estão sofrendo danos imediatos para a sua saúde. Essa teoria nunca foi comprovada, não existe nem o mais mínimo sinal de que o fumo passivo seja uma realidade, tá certo? E, no entanto, a coisa já virou lei, tá certo? Imposta no mundo inteiro. E não é só que vira lei. Essas leis, elas entram dentro da alma das pessoas e modificam as suas emoções. Você vê que, por exemplo, se em certos ambientes, se você acende um cigarro, as pessoas se sentem realmente ameaçadas e realmente ofendidas na sua mais profunda dignidade. Aqui nos Estados Unidos, os comerciantes de livros usados têm que anunciar se o livro veio de um ambiente onde havia fumantes ou não. Então aqui, esse livro é bom porque ele vem de uma casa, né, onde o fumo era proibido. Então ele não tem contaminação. Aí já é o fumo passivo indireto. Não é que você está no ambiente onde o sujeito fumou. Você está tocando um objeto que esteve anos atrás no ambiente onde uma pessoa fumou e, portanto, pode ter alguma contaminação ali. É claro que isso é um sentimento paranoico, mas ele se tornou normal. E você simplesmente, o fato de você levantar dúvida quanto a isso, já te torna virtualmente um anormal. Ou seja, esta mentalidade ecológica, ela se implantou no mundo, vamos dizer, com uma vastidão tal, com uma abrangência tamanha, e com, vamos dizer, uma autoridade avassaladora, que ela está criando as formas de discriminação mais extremas que já houve ao longo de toda a história da humanidade. E, curiosamente, uma boa parte disso é imposto em nome exatamente do combate à discriminação e coisas desse tipo, tá certo? Então, por exemplo, a ideia de que os seres humanos são de algum modo superiores aos animais é combatida como se fosse um preconceito, uma discriminação, tá certo? Quer dizer, o que você tem contra os lobos, as hienas, etc, etc. Então, a coisa mais evidente do mundo é que essa nova onda de vítimas de ataques animais jamais poderia ter acontecido sem este fator que induziu, né, essas pessoas a terem para com os animais uma atitude, vamos dizer, de desarmamento, tá certo? De entrega, por assim dizer, sentimental, e que pagaram seriamente por isto. É evidente que nem todas as pessoas que criam animais acabam tendo este destino, mas o número delas já é, vamos dizer, altamente significativo. Existe uma página na internet que chama Animal Attack, onde o indivíduo reproduz ali, na medida do possível, todas as notícias de ataques a animais. A coisa é muito impressionante, tá certo? Existe uma série de filmes chamada Hunter and Hunted, né, que mostra que, em muitos casos, o ser humano é que se torna, vamos dizer, o caçado, e o animal se torna o caçador, né? E, evidentemente, existem livros importantes, como este aqui, Man Eaters, Comedores de Gente, tá certo? Peter Hathaway Capstick, que é um famoso caçador americano. E existem milhares de relatos, tá certo? De caçadores sobre a conduta animal, tá certo? Onde você vê que, realmente, em qualquer caçada, o caçador é virtualmente ele próprio a caça. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Por exemplo, todos os caçadores de búfalos, tá certo? Relatam isso. Quer dizer, quando você está seguindo um búfalo, não é verdade, é ele que está seguindo você. Ele já deu a volta, ele já está atrás de você. Isso é uma constante. O urso faz a mesma coisa. E às vezes leões também também fazem, tá certo? Então, evidentemente, tudo isso coloca em questão a diferença entre os homens e os animais e, às vezes, algum autor, vamos dizer, alguma boa alma decide dar alguma explicação que pareça aceitável, tá certo? Para todos os lados. Esse é o caso, por exemplo, desse livro do Roger Scruton, Animal Rights and Wrongs, tá certo? Onde ele diz que a sobrevivência humana será impossível se nós não conseguirmos formular alguns padrões éticos que possam ser aceitos uniformemente por todas as pessoas, independentemente de serem religiosas ou ateísticas. Eu acho isso impossível. Por quê? Porque o movimento ateístico, hoje, ele não se constitui de pessoas que simplesmente exercem o seu direito de não crer em alguma coisa, mas é um movimento firmemente empenhado em desarraigar o cristianismo da face da terra. É uma coisa, vamos dizer, é um movimento tão grande, tão vasto, quanto foi o da ética ecológica nos anos 60. E nós estamos vendo isso por toda parte. E pior ainda, nesse movimento confluem duas forças opostas, que é, por um lado, os ateus ocidentais, militantes, e o Islã. Ambos estão interessados em extinguir o cristianismo. E isto é um dos motivos pelos quais, vamos dizer, facções declaradamente ateísticas aparecem de mãos dadas com os muçulmanos contra o Ocidente. Isto é sistemático, isso é sempre assim, né? Claro que um dia eles terão que acertar suas contas entre si, tá certo? Mas, evidentemente, cada um dos lados tem a esperança de que vai poder controlar o outro no futuro. Eu não sei o que vai ser, mas considero que isso vai ser um dos grandes problemas da humanidade daqui a pouco, né? Quando a aliança de comunistas e islâmicos chegar ao seu limite natural. Porque é claro que uma boa parte do movimento islâmico é apenas manipulação soviética. Isso já foi exposto, tem aqui famosos artigos do Ian Mihai Pacepa contando como ele treinou Yasser Arafat, assim por diante. Então, uma parte dele é controlada, de fato, pela antiga KGB, hoje pela FSB. Porém, há também uma boa parte do movimento islâmico que é autóctone e é genuinamente islâmico, tá certo? E mais dia, menos dia, essa aliança vai ter que se romper, sobretudo caso alcance a vitória contra o inimigo comum, que é a civilização do Ocidente, tá certo? Então, de qualquer modo, a questão da diferença substantiva entre homens e animais é abordada de uma maneira sistemática aqui pelo Roger Scruton. E ele usa o velho método aristotélico de descrever o aparato cognitivo dos animais e dos homens por faixas diferentes de capacidades, como, por exemplo, capacidade de sensação, quer dizer, se não houver um aparato sensorial, nenhum conhecimento é possível. Então, devemos reconhecer que o homem tem uma capacidade sensorial tanto quanto os animais têm, tá certo? Portanto, alguma capacidade de percepção de objetos, não só a sensação, mas dos objetos correspondentes, também os animais têm memória, e assim por diante. Então, ele repete aquele belíssimo raciocínio de Aristóteles do começo da metafísica, os vários graus de conhecimento, até chegar num que os homens têm e os animais não têm. Tá certo? Então, diz o Roger Scruton que a tendência hoje entre os filósofos formadores de opinião é mais para seguir, vamos dizer, aquela orientação aristotélica inicial do que para aceitar, vamos dizer, a visão moderna e iluminista mecanicista de René Descartes, para o qual os animais eram apenas máquinas desprovidas de alma, de psique, etc., etc. Então, voltamos à argumentação do movimento ecológico, é mais copiada de Aristóteles do que de Descartes. Porém, quando chega a definição das faixas superiores, aí acontece que tem gente que nega que haja realmente uma diferença entre homens e animais, ou pelo menos procura atenuar ao máximo. Então, essa semana mesmo apareceu a notícia, acho que eu comentei no Trollspeak, né? Se os animais têm consciência. Eu digo, uai, quem é que não sabe? Desde o tempo de Aristóteles, sabe que eles têm consciência de alguma coisa. O problema não é saber se eles têm consciência, ou seja, eles pensam, eles têm sentimentos, eles recordam, eles são capazes de julgar uma situação e tomar uma decisão imediatamente, eles são capazes de ter condutas sociais, por exemplo, quando um cavalo sai correndo, o resto do rebanho sai correndo atrás dele, né? E assim por diante. Tudo isso é claro que os animais têm, quer dizer, não é descoberta nenhuma. Então, se não é uma novidade, por que anunciá-la? É porque vem com uma determinada ênfase subentendida. E a ênfase é esta. Vocês não são superiores aos animais. É certo? E ora, o Roger Scruton, ele assinala como diferença, a primeira diferença básica, né, a linguagem abstrata, pelo qual o homem, à diferença dos animais, pode pensar o futuro, pode pensar possibilidades, impossibilidades, probabilidades, etc. Tudo coisa que para o animal não existe de maneira nenhuma. Para o animal existem somente os dados imediatos. Mas eu vejo que isso também não basta para distinguir, porque até certo ponto um animal pode raciocinar sobre probabilidades, né? Eu já assisti para vocês o exemplo que eu observei muitas vezes, um gato que está tentando pular para cima do muro e ele então mede a força que ele vai ter que fazer para alcançar o topo do muro. O muro está aqui, o gato está a essa distância. O que que o gato está fazendo? Está fazendo uma equação trigonométrica. Lá com a linguagem dele, mas está. Ou seja, ele está avaliando a probabilidade maior ou menor dele alcançar o muro desde uma distância X com um empuxo Y. Né? Então, dentro de uma situação dada, da situação imediata, um bicho é até capaz de especular possibilidades. Né? Ele é capaz também de alguns raciocínios, vamos dizer, de causa e efeito, bastante complexos, como por exemplo, o macaco que não consegue alcançar uma banana e que então ele pega um pedaço de pau para derrubar o cacho de banana, tá certo? Ele experimentou duas ligações de causa e efeito e achou que uma era mais provável do que a outra. Tá certo? Isso também não deixa de ser um raciocínio de probabilidade. Tá certo? Então, em qualquer caso, vamos dizer, a diferença entre o homem e o animal nessa perspectiva é a diferença quantitativa. Ou seja, o homem é capaz de abarcar, vamos dizer, um horizonte de probabilidades enorme. Ele é capaz de abarcar todo o passado humano e não só o passado dele. Né? E é capaz de conjeturar, por exemplo, o futuro de toda a humanidade. Mas essa é uma diferença quantitativa. Se, eu até sugiro que leiam esse livrinho, é muito interessante. Né? Mas se nós perguntarmos, existe alguma diferença básica na qual tudo isto se baseia, tá certo? Na qual tudo isso se fundamenta, tá, na qual todas as diferenças quantitativas se fundamentam, ou seja, existe uma base qualitativa da diferença quantitativa, eu creio que esta diferença está na unidade substancial do eu humano, que eu já expliquei para vocês no curso sobre a imortalidade em outras aulas. Tá certo? Sem isto, nada dessas faculdades seriam possível, teria o menor significado. Porque estas faculdades, como por exemplo a da conjeturação de possibilidades, a linguagem abstrata, etc., etc., como bem enfatiza o próprio Roger Scruton, todas essas são faculdades sociais. Ele cita ali, esse remete à autoridade da demonstração feita por Hegel na Fenomenologia do Espírito e por Wittgenstein nas investigações filosóficas, mostrando, né, que todas essas faculdades são inconcebíveis, tá certo? Fora de vamos dizer, uma rede de solidariedade social, por assim dizer, e isto é verdade. Porém, eu pergunto, se não existisse nenhuma unidade substancial do eu humano por baixo de tudo isso, todas essas faculdades seriam literalmente impossíveis. Porque a sua própria memória dependeria de um constante reforço social. Por exemplo, a ideia de que a sua identidade pessoal vem da sociedade. Quer dizer, a sociedade lhe dá um nome e você aprende a se reconhecer por aquele nome, como um cachorro, né? Quando você chama Big Mac, Big Mac, ele aprende que é com ele. Tá certo? Então, esta doação da identidade pela sociedade seria impossível se não existisse uma base para recebê-la no próprio ser humano individual. Quer dizer, que um cachorro pode se reconhecer quando você o chama pelo nome, mas isso não quer dizer que ele pode se reconhecer a si mesmo chamando-se por aquele nome. Né? Então, o cachorro só se reconhece pelo nome quando você o chama, quando alguém o chama. Tá certo? Então, é a identidade dele, por assim dizer, só aparece numa circunstância imediata e é uma identidade quebradiça. No instante em que não está sendo chamado pelo nome, tá certo? Ele não tem nenhuma representação histórica de si mesmo. Por exemplo, uma memória refletida dos seus acontecimentos. Ele não pode contar a sua vida, tá certo? Muito menos contar a vida dos seus antepassados. E muito menos pode se julgar como um todo, não é isso? Essa capacidade diferencial aparece sobretudo naqueles momentos assinalados pelo Louis Lavelle, naquele trecho que eu usei no curso O Momento de Lucidez, onde ele diz dos momentos em que toda a sua vida lhe aparece como um conjunto coerente, tá certo? E você entende o sentido da sua vida. Claro que são momentos fugazes, depois você esquece, tá certo? Mas você pode retornar e retornar, retornar a esses momentos. Eu acho que esta é a capacidade humana diferencial, e ela se baseia no fato de que o indivíduo humano ele tem uma identidade substantiva. Esta identidade substantiva permanece a mesma ao longo de toda a sua vida e é compatível com todas as mudanças psicológicas e até psicopatológicas pelas quais ele pode passar durante a vida. Tá certo? Eu já mencionei a vocês onde diversas técnicas de concentração psicológica pelo qual o indivíduo se situa dentro deste fundo permanente, né, recuando desde onde da periferia dos estímulos ambientes, sensoriais, afetivos, etc., etc., até aquilo que dizer, dentro simbolicamente se chama o coração. Né? Então existe uma literatura imensa sobre esta ciência do coração humano, que não tem nada a ver com sentimentos e emoções, mas justamente ao contrário, né? É uma tomada de consciência daquilo que existe de permanente no ser humano e permanente ao ponto de ultrapassar a duração da sua própria vida física. Então, é o que nós chamamos de consciência de imortalidade. Então, é isso que vai diferenciar o ser humano e não a faculdade de linguagem ou a faculdade de organização social, etc., etc. Porque tudo isto subentende esta existência onde um eu verdadeiro, tá certo? Por baixo das sucessivas identidades assumidas pelo ser humano ao longo da vida. Ora, esta identidade permanente não há nenhum fator natural ou social que a explique. Então, se você tomar aquelas experiências de morte clínica, em que o indivíduo sai do seu corpo, observa e toma ciência de fatos que estão acontecendo fora do alcance dos seus sentidos corporais, como o fato da mulher que viu o sapato no teto do hospital, né, em cujo leito ela estava morrendo, tá certo? e outros fatos desse tipo. E que além de contarem esses fatos do ambiente circundante, contam coisas que viram no outro mundo, tá certo? Encontros com Jesus Cristo, Nossa Senhora, tá certo? Ou o menino que viu as três pessoas da Trindade, Colton Burpo. Né? Então, até hoje não houve nenhum exame crítico sério que pudesse impugnar essas narrativas. Ao contrário, cada vez que se examina, se vê que a coisa é mais consistente. Como você poderia supor, né, ou de formular de outra maneira, quem é esta pessoa que sai do corpo e vai para a eternidade? Quem é? Bom, a sua pessoa física não é. Né? A sua pessoa social também não pode ser. Né? Ele não pode levar a sua identidade social para além da duração da sua vida física. Né? Entre outras coisas, porque a nova faixa de realidade que ele tem acesso é tão diferente da sociedade humana que ele conheceu na Terra, que não teria jeito de você produzir uma a partir da outra. Então, é evidente que esta parte que se desloca, este eu que se desloca, é o eu permanente e não o eu histórico criado ao longo da vida, o eu biográfico, o eu social, etc, etc. Então, a existência deste eu, tá certo? Só pode ser, vamos dizer, explicada como uma coisa que é fundamentada dentro do indivíduo humano pela própria unidade completa do real. O real é considerado não só em termos de universo, mas de transuniverso. E isso é precisamente o que está no versículo da Bíblia, onde Moisés pergunta para Deus: quem é você? E ele responde: eu sou o eu sou. Este é o fundamento da identidade humana, da verdadeira identidade profunda. Então, o simples fato de podermos dizer eu, tá certo? De podermos contar a nossa história, tá certo? De podermos entrar em relações sociais altamente complexas e desenvolvermos uma linguagem abstrata, tudo isto se fundamenta neste eu sou. E aí vemos aquilo que Aristóteles entreviu sem ter a linguagem suficiente para poder explicá-lo. Quando ele diz que naquela escala das faculdades que vem subindo, as sensações, memória, raciocínio, etc, etc, etc, quando ele chega no nous, o espírito, ele diz: esta é a parte imortal do ser humano. Portanto, ela não faz parte da natureza. Claro que na mesma medida em que se perde a visão do nous, se perde a visão da identidade profunda, se começa a simbolizá-la pelas faculdades que a expressam na vida prática, como a inteligência, a memória, a capacidade social, o raciocínio abstrato, etc. Mas todas essas coisas não são nus, são apenas, vamos dizer, expressões que ele adquire quase acidentalmente, tá certo? No curso da vida terrestre. Então, quando a pessoa não tem a visão do nus, então a comparação que elas fazem entre o homem e os animais, para no nível da inteligência abstrata ou do raciocínio, ou até das emoções. Né? Então, quando descobre que os animais têm emoções, fala: pronto, não há diferença entre nós e eles. Mas quem é que não sabe que animais têm emoções? Todo mundo sempre soube disto. Né? Então, qualquer criança que tem um cachorrinho, né, sabe quando o cachorrinho está alegre ou está triste. Né? Agora, por exemplo, né, apareceu as trovoadas e a minha cachorrinha Missy, ela imediatamente ela salta a cerca e vai se esconder lá no nosso quarto porque ela está aterrorizada. Os outros não ligam muito. Então, e ela deita lá e, como diz, não fala com ninguém. Você vai lá, faz um carinho nela, ela está imóvel. Nem olha para você. Então, eu sei que ela está aterrorizada, né? E que nada vai consolá-la, né? Então, todo mundo sabe disso, mas quando os cientistas descobrem isso em laboratório, pelos meios mais indiretos possíveis, ou seja, para se descobrir que o cachorro tem emoção, ele tem que examinar o cérebro do cachorro e ver qual a área que foi ativada em certas circunstâncias. Fala: mas precisa tudo isso para descobrir o óbvio? Então, mas o fato é que essas comparações são feitas, vamos dizer, entre faculdades que o homem, de fato, compartilha com os animais, que ele só tem em nível muito maior. E o problema é justamente por que que ele tem nível maior? É porque ele tem um outro fator que não é quantitativo, mas qualitativo, que é justamente o nous, ou a sua verdadeira identidade permanente e imortal, como já tinha entrevisto Aristóteles. Tá certo? Então, muito bem, podemos parar essa exposição por aqui e fazer um intervalo para as perguntas. Então vamos lá. Aqui tem tantas perguntas boas que é uma pena, não vou poder responder a todas, mas vou selecionar arbitrariamente. Sebastião Carvalho pergunta: logo no início do discurso, parece que o senhor falou sobre um assunto que estou achando que seja a ciência do coração, numa das aulas. Tem relação com a tradição contemplativa do hesicasmo? E Fábio Santos pergunta: a ciência do coração humano, que o professor nos fala, deve ser entendido no sentido de autoconhecimento baseado em práticas ascéticas de recolhimento meditativo profundo? Ou mesmo certos estados de alma nos quais, em raros momentos de vida, não é dado vislumbrar aspecto da verdade superior? Sim, eu estou me referindo precisamente a isso. Olha, um bom livro sobre isto, sobre a teoria disto, não sobre a técnica, é o do Fritjof Schon, L'œil du cœur, o olho do coração. Quer dizer, o Schon, embora esteja sob suspeita sobre outros aspectos, é ainda um grande expositor desses assuntos, e não vejo por que não confiar nas exposições dele. Do ponto de vista mais prático, existe o famoso relato de um peregrino russo. Foram publicados no Brasil, inclusive. Por incrível que pareça, foi publicado por iniciativa de gente da Teologia da Libertação. Assim como o René Girard também foi publicado por gente da Teologia da Libertação. São, vamos dizer, especialistas em parasitar essas coisas, né? E tem alguns livros que eu creio que eu mencionei no curso sobre a consciência de imortalidade. Eu vou rever isso e na próxima aula lhes dou mais alguns títulos. Que Evandro Albuquerque pergunta a mesma coisa. Beto Moraes pergunta: se os fundamentalistas islâmicos e os ateístas ocidentais tiveram a necessidade concreta de resolver suas diferenças depois de atingir o objetivo comum, destruição do cristianismo e judaísmo, é porque nós acreditamos nas profecias erradas? Não, não, está errado. Claro que não. Quer dizer, a destruição do cristianismo como uma coisa que tem validade e autoridade pública está perfeitamente prevista nas profecias. Quer dizer, primeiro vai acontecer, quer dizer, a fé vai desaparecer, praticamente, sempre haverá um grupinho ou outro, né? E esses conflitos entre diferentes aspectos das forças do anticristo está previsto também no, na profecia, não tem nada de errado com elas. Celso Costa: o que mais poderia provar a veracidade do Iron Mountain Report, sendo que, segundo seus próprios editores, disseram ser uma fraude? Olha, entre o depoimento do Galbraith, né, e o desmentido posterior dos editores, eu prefiro ficar com o primeiro, né, que pelo menos eu sei que ele está assumindo uma responsabilidade, ele não teria por que se inculpar a si mesmo, ao passo que os editores podem ser facilmente comprados para desmentir uma coisa dessa. Isso é a coisa mais óbvia. Ademais, existe a lógica interna das coisas. Aquilo que está ali planejado foi realmente feito, tá certo? Então, ainda que fosse, vamos dizer, um relato ficcional, ele corresponde à realidade. Mas não é ficcional porque você tem pelo menos uma testemunha que diz: eu estava lá e eu assinei essa coisa. Beto Moraes me pergunta: no Iron Mountain Report, além da busca do elemento aglutinador, há também a preocupação com o aspecto econômico e de controle demográfico desempenhado pela guerra. Seria exagerado imaginar que a escolha da ecologia também atende a essas necessidades? E no caso do controle demográfico, a solução seria a disseminação do aborto? Isso aí, sem a menor sombra de dúvida. Isso aí, existem provas cabais disso aí. Quer dizer, a família Rockefeller tem, no controle demográfico, na redução da população da Terra, um dos seus objetivos permanentes desde o começo do século XX. E está disposta a tudo por isto, né? Inclusive, existe o famoso número de 5 de maio de 1993 do Grama cubano, que dá conta de uma reunião que houve entre representantes do Diálogo Interamericano, que é o think tank do Partido Democrático, e os representantes do Foro de São Paulo, em Miami, para discutir um apoio do Diálogo Interamericano ao Foro de São Paulo, no caso do Foro de São Paulo assumir a política abortista. E agora acontece que isto, eu sei por um recorte que me foi enviado deste do Grama cubano, mas procurei o exemplar inteiro e acontece que este exemplar sumiu da Biblioteca do Congresso, sumiu de várias bibliotecas americanas que são coordenadas pela Biblioteca do Congresso. Isso eu mandei 2 ou 3 anos atrás um aluno meu pesquisar. Ele descobriu que a coisa tinha desaparecido de todo lugar e, por uma coincidência, a diretora do setor de publicações latino-americanas da Biblioteca do Congresso, na ocasião, era a mesma senhora que havia organizado o encontro entre o Diálogo Americano e o Foro de São Paulo em 93. Então você vê que há realmente aí uma ocultação tremenda. Então, o controle que essa turma desfruta sobre a circulação de informações é uma coisa terrível. Não é total, não é invencível, evidentemente. Mas, no máximo, um ou outro pesquisador fica sabendo e isso nunca vai ter circulação pública. Ainda o Beto Moraes, a propósito do tema gerador da aula, existe um documentário do cineasta Werner Herzog, Grizzly Man, de 2005, sobre o ativista ecológico Timothy Treadwell, especialista em ursos, e que acabou sendo comido pelos ursos com a sua namorada. É muito impressionante. Existe outro dia também, assisti o de um pesquisador russo que passou 30 anos no meio dos ursos. Uma das poucas pessoas que tiveram sorte nisso foi um cidadão chamado Peter Sipek. Peter Sipek fez uns filmes no papel de Tarzan nos anos 40, 50, uma coisa assim. Era um homem da largura dessa mesa, um negócio impressionante. Um urso ficaria assustado com ele. E ele conta que um dia o estúdio pegou fogo e ele caiu ali no meio, estava desmaiado, e de repente ele viu que estava sendo arrastado para fora. E quando ele acordou, quem o estava arrastando era um leão. E ele ficou tão grato aos leões que decidiu passar o resto da sua vida criando leões e tigres. E ele chegou até a extrema velhice, ele está hoje com 90 e tantos anos, está aí criando tigre, nunca aconteceu nada para ele. Tá certo? É uma exceção, evidentemente, esses casos existem, mas o número de estudiosos que foram comidos por leões ou tigres é muito maior, sem dúvida. Alberto, gostaria de saber qual a natureza da sua relação com o Instituto Olavo de Carvalho. Você ajudou na criação e no desenvolvimento dos programas do sistema de ensino e aconselhamento que se adotou lá? O senhor acompanha as atividades do Instituto Olavo de Carvalho, dá instruções para os seus membros? As únicas instruções que eu dou aos membros do Instituto Olavo de Carvalho são aquelas que vocês estão recebendo aqui no curso. É isto e nada mais. Quer dizer, tudo o que se faz lá é exclusivamente mérito de quem fundou o Instituto e de quem está lá dirigindo os seus trabalhos. Eu realmente não dou orientação nenhuma. Acredito que eles devam ter capacidade para conduzir as coisas, porque a gente vê alguns trabalhos que eles fizeram, como por exemplo aqueles vídeos sobre escritores brasileiros, que lá está muito bem feito. Então, isto é o máximo que eu sei dali. Espero que esteja tudo andando bem. Vamos lá. Vera Viviane, recentemente constatei que a nossa leitura é muito lenta. A minha é de 5 minutos por página. Mas o Carpur é capaz de ler um romance de 200 páginas em 2 horas. Ele leu A Mulher que Fugiu de Sodoma numa única noite. Tudo isso dá menos de 40 segundos por página. O que fazer para aumentar a velocidade da leitura? Conhece alguma dica sobre isso? Existe uma técnica aqui que chama leitura fotográfica. Mas eu creio que ela pode servir para um livro de ficção, pode servir para livros de natureza puramente informativa, por exemplo, esses Man Eaters, né? Mas para um livro de filosofia seria um desastre total. Desastre. Quer dizer, o livro de filosofia ele tem que ser recomposto mentalmente. Ele é como se fosse uma partitura de uma música que você tem que tocar. Tá certo? Então, quer dizer, você tem que refazer a filosofia como se ela fosse a sua própria. Portanto, aí se recomenda, o Nietzsche falava a famosa leitura lenta, né? Ele se dizia um mestre em leitura lenta. Então, eu acho que para a filosofia esse é o certo. Eu não pratiquei a leitura fotográfica, me informei rapidamente a respeito, me informei fotograficamente a respeito, né? e achei que não servia para os meus propósitos. No entanto, eu reparo que quando estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, pesquisa que eu fiz para a Mentalidade Revolucionária, tinha livros que eu lia num único dia, lia e resumia. Quer dizer, ficava eu aqui lendo o livro e a Isabela ali, eu ditava uns pedaços para ela tomar conta, para ela tomar nota. Pá, pá, pá, pá. E no fim do dia ter terminado o livro. Isso aí acontece realmente. Quando é um assunto no qual você já está muito informado e você imediatamente você sabe tudo que o sujeito está se referindo. Isso é possível. Numa obra de ficção também, caso ela, vamos dizer, arraste o seu interesse, o que é o caso, me parece, da Mulher que Fugiu de Sodoma. Eu não sei em quanto tempo eu li esse livro, mas também li muito rapidamente porque eu não conseguia parar de ler. Tá certo? Eu acho que você não deve se preocupar muito com isso, não. É tudo uma questão de motivação. Não é isso? Agora, por exemplo, Abraham Lincoln, que era um homem de uma cultura extraordinária, ele lia tudo em voz alta. Ele ficava lia de pé, andando de um lado para o outro e tudo em voz alta. Portanto, a leitura é muito lenta. Tá certo? Ora, o que você absorve numa leitura assim é diferente daquilo que você absorve numa leitura feita só com os olhos. Por exemplo, no caso da Mulher que Fugiu de Sodoma, você lendo só com os olhos, você passa por cima das palavras e você refaz as cenas como se fosse um filme. Tá certo? Ou seja, você capta o enredo e capta a estrutura. Mas, vamos dizer, as belezas específicas, vamos dizer, do estilo do autor, você não vai pegar assim. Aí você precisa, de fato, quase que ler em voz alta, desenvolver não só os olhos, mas também o ouvido. Não é isso? O Bruno Tolentino insistia muito que em poesia o ouvido é tudo. Tá certo? E como é que ele fazia? Ele decorava poesias. Tá certo? Você decorou uma, decorou duas, decorou três, decorou 100. Bom, tem várias músicas que permaneceram no seu ouvido, mas você não vai decorar com leitura fotográfica. Tá certo? Mesmo que você o decore com leitura fotográfica, o que vai acontecer? Você só vai tirar proveito quando você reapresentar esses escritos para você na memória. Então, recordando uma vez, duas, três, daí você pega a música da coisa. De maneira que mesmo a leitura fotográfica só serve para você arquivar, vamos dizer, num escaninho mais ou menos passivo da memória, de onde você possa retirá-la para sondá-la de novo. Não é isso? Então, eu digo, Carpo leu o livro em Mulher que Fugiu de Sodoma numa noite. Eu digo, e quanto tempo ele levou para pensar sobre o livro? Você pode pensar depois de ler ou pode pensar enquanto está lendo. Eu acho que no fim das contas dá na mesma. Além disso, você não pode esquecer o seguinte: o Carpo, ele era notável, quer dizer, pela acuidade com que ele percebia certas sutilezas dos autores e pela imensidão do campo de referência dele. Porém, como expositor filosófico, ele deixa muito a desejar. Ele vai muito assim, pelo que, vamos dizer, a opinião letrada consagrou a respeito do seu fulano, seu fulano. Ele nunca faz um exame em profundidade, por exemplo, da filosofia de Aristóteles ou Hegel. Não, ele vai por uma lambida superficial baseada no consenso da crítica. O método dele para estudar a literatura brasileira também foi esse. Ele, antes de ler os livros, o que que ele fez? Ele colecionou o que os críticos diziam a respeito de cada autor. E com isso fez a pequena bibliografia crítica da literatura brasileira. Tem livros aí que ele não tinha lido ainda. Ele simplesmente pega o consenso da crítica e repete. Depois, ele examinando melhor, pode concordar com esse consenso ou pode dizer outra coisa. Então, não se impressione muito com isso, não. Ana Regina diz: a forma como estou invertendo as relações humanas entre si, dentro de animais e o homem, está tão alterada que eu assisti, acho que no programa Fantástico, uma reportagem de mães da Austrália que ensinavam crianças bem pequenas a acariciar cobras como sendo inofensivas, bichinhos tão bonzinhos. No dia que uma ataca a criança, o alarde é total. Mas como essa cobrinha tão boazinha pode fazer uma cobra dessa, uma coisa dessa? A reação das pessoas atacadas por animais é exatamente essas. Tinha uma mulher que criava uma pantera, foi totalmente desfigurada pela pantera, teve que ficar 3 anos no hospital e depois voltou e ela conservava ainda o osso, a mandíbula da pantera e acariciava a mandíbula, dizendo, tenho tanta saudade dela. Então, É evidente que aí você tem uma falta de uma perda do senso de proporções, tá certo? Na atribuição de emoções aos animais. Não é isso? Quer dizer, emoções é uma coisa, emoção qualquer animal tem. O problema é saber se ela tem um juízo moral, se ela tem um sentimento. Por exemplo, um animal pode sentir arrependimento? Ele não pode. Ele pode sentir tristeza, que é uma coisa direta, tristeza, alegria, raiva. Mas o arrependimento, que é um sentimento retroativo que depende, quer dizer, de uma complexa memória, de uma história interior inteira, isso é impossível para um animal. Então, o animal definitivamente não tem senso moral algum, nenhum animal tem. Tá certo? Ele pode, vamos dizer, ser treinado na base do reflexo condicionado, castigo e recompensa. Inclusive diz, o Roger Scruton, ele observa muito bem que uma punição dada a um animal no curso do treinamento não é propriamente uma punição. É apenas, vamos dizer, um reflexo aversivo que ele adquire, nada mais. É claro que nem tudo no animal pode ser explicado por reflexos condicionados, tá certo? Mas jamais vai chegar ao plano das emoções morais, dos sentimentos morais. Veja, tem até seres humanos desprovidos de sentimentos morais. Estudem o caso da psicopatia, né? Tem aí o livro tem o livro do Lobachevsky, que eu falei, e tem mais esse aqui, que é um clássico, Robert D. Hare, Hare, né? E vocês vão ver que o sentimento moral frequentemente falha no ser humano. Tem continentes inteiros da moralidade que o indivíduo é cego para aquilo, cego e insensível. Não intelectualmente cego e insensível. Ele sabe o que são essas coisas, ele tem informação, mas ele não sente esses sentimentos como se fossem dele. Ele sabe só que os outros sentem. Se isso pode acontecer até com o ser humano, fala, bom, então isso quer dizer que esse ser humano não é suficientemente humano. É claro que não é, tá certo? É um predador realmente. Tá certo? Se isso existe até entre seres humanos, por que supor que animais tenham sentimentos morais? Isso não faz o menor sentido. Então, por exemplo, várias pessoas depõem, por exemplo, a respeito de felinos, sobretudo tigres, que o felino só ataca você quando você desvia os olhos dele. Enquanto você está olhando para ele, não tem perigo. Se você vira o olho assim, pronto, você já está em risco. Então, ele atacar ou não atacar é apenas uma questão de oportunidade. Quer dizer, o certo para ele é atacar pelas costas, sempre, nunca pela frente. Tá certo? Então, isso para ele é normal. O ser humano que agisse assim, nós consideraríamos um bandido, um covarde, né? Mas para o tigre isso é normal. Agora, toda esta afetação de bons sentimentos animais, tudo isso chega a ser uma farsa, porque aqui tem uma organização que se chama PETA, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. É a mais importante campanha desta de direitos animais que tem nos Estados Unidos. Os caras foram surpreendidos tendo matado 23 mil gatos e cachorros no seu quartel-general em Nova York. Então, evidentemente, estão matando os bichinhos para que haja menos bicho incomodando, tá certo? E, portanto, haja menos pretexto para dizer que os bichos oferecem alguma periculosidade ou possibilidade de contágio, etc, etc. Então, assim, eles fornecem a teoria do negócio e já criam a circunstância prática que justifica a teoria, quer dizer, a profecia autorrealizável. Então, é claro que essa gente é de uma crueldade fora do comum. Carlos Lopes pergunta: em relação ao que os filósofos até hoje pensaram, será que ainda veremos algum pensador trazer à luz um novo sistema filosófico, um novo paradigma? A impressão que eu tenho é que nós que amamos a filosofia, estamos andando em círculos, sempre voltando onde o pensador passado já esteve. Deleuze disse que o filósofo deveria ser um criador, e o que eu tenho visto é um eterno retorno, em que pese refletir às vezes o mesmo tema, mas com uma roupagem nova em relação aos nossos dias. Não quero com isso dar uma de Hegel, que atingimos o conhecimento absoluto, longe de afirmar isso. Sinto falta, talvez seja pura ignorância minha, de discutir um tema nunca antes pensado. Mas estamos recorrendo ao que antes já foi refletido para tentar explicar o hoje. Bom, por um lado, você vê que as questões filosóficas não são as mesmas, elas mudam. Tá certo? Mas elas mudam em função onde de novidades culturais, de novas situações culturais, que já não permitem equacionar a coisa nos mesmos termos de antes. Mas, por outro lado, essas questões permanecem as mesmas, tá certo? E as soluções encontradas às vezes há 2 milênios, às vezes continuam sendo as mais válidas. Por exemplo, o Scruton aqui, ele está dizendo o seguinte: nós não conseguimos sair ainda da abordagem que Aristóteles fez, porque essa abordagem está certa. Ela não, vamos dizer, ela não é completa em si mesma. Às vezes o indivíduo não tem sequer um instrumental linguístico, tá certo? Para expor a coisa de uma maneira que permaneça satisfatória por 2.000 anos. Mas, em essência, o esquema está dado ali, não tem como você escapar disso, tá certo? Aliás, a simples fato de dizer que a filosofia tem de ser criadora, vamos dizer, é verdade? Bom, é verdade por um lado, tá certo? Quer dizer, o filósofo não deve se limitar simplesmente a repetir, mas se ele, no fim da sua investigação criativa, ele descobrir que o anterior tinha razão, o que ele tem que fazer? Ele tem que reconhecer a mesma coisa. Quer dizer, ela pode ser criadora na sua abordagem, mas não pode sempre ser criadora no seu conteúdo, nas suas conclusões finais. Isto é impossível. Da minha parte, eu não tenho o menor interesse em saber se o que eu estou fazendo é original ou não. Eu quero descobrir, mas a verdade para meu uso próprio, tá certo? Para minha própria orientação na vida. E pode servir para uma, duas ou três pessoas também. Não é obrigatório para ninguém, mas quem quiser, quem achar que isso é útil, bom, use e aplique, tá certo? E eu acho que isto deve ser a pretensão do filósofo, não criar uma coisa nova ou repassar, vamos dizer, a verdade eterna já consolidada, não é nem uma coisa nem a outra. Renato Júnior me informa que foi feito um estudo nomeado Síndrome do Bambi, comportamento tipicamente moderno de pensar que os animais têm sentimentos e pensamentos como os seres humanos. Isso é muito interessante. Eu vou estudar a síndrome do Bambi. Eu estou colecionando aqui a bibliografia sobre esse negócio e pretendo fazer um estudo mais demorado, né? Jorge de Oliveira Conceição Júnior. Compreendi depois de muito ouvi-lo e lê-lo que todo estudo, arte, palestra escrita só tem valor com um lastro existencial, uma substância experiencial biográfica que preencha a coisa e consiga mantê-la de pé. Fica evidente para quem ouve a explicação do senhor que suas aulas o senhor realiza com matéria da sua experiência, examinadas com a técnica filosófica. É exatamente isso, quer dizer, você tem que partir dentro da experiência real, é o que dizia o Erich Wegener. Não estudo a filosofia de Erich Wegener, estudo a realidade. Tá certo? Então, nós damos aqui um método e alguns exemplos de, olha, é mais ou menos assim que se faz. Dependendo da questão que você colocar, pode ser que o meu método ajude ou pode ser que você tenha que inventar outro ou complementar o meu de algum modo. Esse é o máximo de pretensão que eu tenho. Fica ainda assim sempre a curiosidade de quem é realmente o senhor, sempre a vontade de saber mais sobre como a sua vida, suas decisões, suas circunstâncias. Se fosse fazer uma aula no qual o senhor nos contasse melhor a sua vida. O meu problema de contar a minha vida é o seguinte: aconteceu tanta coisa na minha vida, tanta coisa, que eu não seria capaz de contar. É coisa demais. Eu vivi umas 10 vidas, gente. Quer dizer, só o que eu assisti, pessoas que eu conheci, situações que eu vivi, né? Outro dia eu fiz uma experiência aqui, estava, né, uns alunos aqui, eu comecei a contar um episódio. O episódio era tão cheio de coisa, que levou várias horas. Se transcrever isso aí, vai dar 80 páginas. Tá certo? Então. Se é uma coisa que é utópica, eu fazer minha autobiografia, entendeu? Não vai dar. Então, eu lembro assim, só a minha, vamos dizer, uma das primeiras experiências da minha vida, a minha experiência do Partido Comunista. Eu digo, dá para escrever um livro inteiro só sobre aquilo. E esse livro explicaria muito do que está acontecendo hoje. Carlos Lopes, o senhor achou da confirmação do bóson de Higgs? Ninguém sabe se é o bóson de Higgs, é uma coisa que parece mais ou menos. Agora, entre o bóson de Higgs e as conclusões teológicas que os camaradas tinham, existe uma distância tão imensa que a simples fato de dizer, não, essa aqui é a partícula de Deus, tudo apareceu daí sem necessidade de Deus nenhum, isso é uma bobagem tão grande. E primeiro os caras têm um conceito bocó, primário, a respeito do que seja Deus. Eles entendem Deus como uma causa eficiente externa, né? Isso já não faz o menor sentido. Então, vamos esperar para ver se esse é realmente o tal do bóson de Higgs, que isso ainda vai levar muitos anos para saber se é ou não é, e daí discutiremos. Bom, eu acho que hoje já deu, né? Tá muito tarde, né? Então, eu vou deixar algumas perguntas para a aula que vem. Lucas, pessoal, vamos responder mais. Na aula passada, já mencionou de passagem que a explicação do Panofsky sobre a estrutura compartilhada pelas catedrais e sumas medievais não é historicamente exata. Pode comentar algo a respeito? Muito bem. A teoria do Panofsky divide-se em duas partes. Primeiro, onde ele analisa a identidade ou homologia, como ele chama, de estruturas entre as sumas medievais e as catedrais góticas. Ambas estruturadas pelo mesmo princípio de clarificação, que é como se fosse uma ramificação, né? Esta parte é inteiramente confirmada, ninguém duvidou dela. Mas acontece que ele diz, em seguida, que a arquitetura das catedrais foi se desenvolvendo à medida que a filosofia escolástica a influenciava. E aí essa tese já é duvidosa. Primeiro, porque não há a menor prova de que os arquitetos das catedrais estudassem filosofia escolástica. Eles eram, em geral, pessoas formadas nas corporações de ofícios sem nenhuma instrução universitária. Segundo, as obras mais decisivas que criaram mesmo o estilo gótico, elas já estavam prontas antes que aparecesse a primeira suma. Então, em vez de ser uma influência da filosofia escolástica na a arquitetura das catedrais, me parece que foi antes o contrário, quer dizer, aquela impressão visual recebida da estrutura das catedrais inspirou os filósofos escolásticos para que estruturassem as suas sumas de uma maneira mais ou menos parecida com aquelas. Me parece uma explicação mais razoável. De qualquer modo, o Panofsky era um estudioso de artes visuais e não um historiador propriamente dito. Então, a parte especializada dele fez corretíssimo. Essa identidade de estrutura existe mesmo, não tem como negar. E pior, ela existe não só aqui, tem até um sujeito, Tadeu Antônio Cabeçon, que é estudioso de budismo tibetano, e ele diz que a mesma coisa acontece nos templos entre os templos tibetanos e as exposições da teologia escolástica budista. Tá certo? Então, o fenômeno está provado, só a explicação histórica parece que está invertida. Bom, então, por hoje, eu acho que é só. Então, até a semana que vem, muito obrigado.